viajei e vi o tanto que a vida é bela. O caminho que eu mesmo tracei me fez se apaixonar por ela. Para alguns lugares viajei e vi o tanto que a vida é bela. O caminho que eu mesmo tracei me fez se apaixonar por ela. Até umas horas que Deus que minha trajetória, e que os momentos tristes se apaguem da memória, e que agora, antes de ir para a glória, sair daqui pra outro mundo eu deixo uma história. Rastros de paz, incentivo à coletividade, algo inacessível, prevaleça a verdade. Seguindo a trilha do rei, não uma trilha de vacilão. Pegar uma bike, aí Jão, dá um pião. Olha o verde do cerrado, escute o som dos pássaros. Ó Deus, muito obrigado pela vida. Te agradeço pelo sol que deixa minha pele bronzeada, pela beleza da lua que clareia na madrugada. Aí tio, saia da vida rotineira, chame os manos da quebrada pra tomar um banho de cachoeira. Vou fazer poesias pra mina que amo, trocar ideias e ver o tanto que a vida é bela. Para alguns lugares viajei e vi o tanto que a vida é bela. O caminho que eu mesmo tracei me fez se apaixonar por ela. Para alguns lugares viajei e vi o tanto que a vida é bela. Caminho que eu mesmo tracei me fez se apaixonar por ela. Minha trajetória semeada em terra fertilizada, muitas das vezes por muitas lágrimas derramadas. Sei bem de onde vim, pra onde vou. Não sou como a folha da árvore que o vento levou. Tô de passagem aqui no mundo dos nécios, que o som do grande Deus dê vista aos olhos dos incrédulos. É mó barato o rap, o reggae de raiz, a voz do gueto com a força de Jah, é quem diz. Acima de tudo que seja uma expressão de louvor, que suba aos céus como um aroma agradável ao Senhor. Demorou pra pegar esse bonde com a gente, abro o coração e vejo tanto que essa ideia é quente. Ó, oh, ideia quente, geração profética e três e diabo. Yo, yo, yo, yo. Lugares viajei e vi o tanto que a vida é bela. O caminho que eu mesmo tracei me fez se apaixonar por ela. Para alguns lugares viajei e vi o tanto que a vida é bela. O caminho que eu mesmo tracei me fez se apaixonar por ela. Entregue sua trajetória a Deus e deixe que